Rota 762, 1320 AM, 9000 watts de potência. Rádio Litoral, informação em tempo real. Apresentação é tudo comigo. É o Zero comandando tudo por aqui nesta manhã de sexta-feira. 5 horas e 38 minutos, 5:38. Rádio é litoral.